Essa machuca, bebê. E foi esquecido, se do que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar. Os nossos momentos sempre lembrarei. Agora é a hora de recomeçar, vai. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora. Eu quero ver vocês cantarem comigo assim. Vem, vem, vem. Vem. Que lindo, que lindo. Beat. Oh, paixão. E vai sentir saudade. Então, e antes, e me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia. Vai, Lucas Fernandes. Um abraço meu parceiro Júlio no Portal da Rocha. E foi esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar. Os nossos momentos sempre lembrarei. Agora é a hora de recomeçar, vai. Lembro que chorei por você. E lembro que só não vai embora, vai se arrepender. E então, e me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia. Quem vai sentir saudade. Então, e antes, e me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia. Quem vai sentir saudade. E então, e antes, e me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia. Quem vai sentir saudade.